Obida wa doni mi na dana ya, kafadi

sabe, não sabe tomorrow. Não sabe, que já me sonhou. Não sabe, não sabe tomorrow. Não sabe, que já me sonhou. Mind your own, mind your own business. Mind your own, que já me sonhou. Mind your own, mind your own business. Mind your own, que já me sonhou. Waiting for some money, palaba. Oh, no.